o Tesouro dos Espada. Passou o primeiro dia andando pela ilha, examinando cada local onde pudesse existir algum vestígio de caverna ou entrada de gruta. Não viu nada que lhe chamasse atenção. Apesar de ir aos poucos perdendo as esperanças, não esmoreceu em sua busca. Afinal, tinha muito tempo livre e um mapa que mencionava a existência de um tesouro. No segundo dia, já quase no fim da tarde, Edmund entrou por uma fenda da encosta que dava para o nascente, no lado oposto ao que havia desembarcado. De início, não notou nada de especial. Era uma rocha vertical, cheia de vegetação rasteira e musgo, aparentemente intocados por séculos. Com o cabo do sabre, foi batendo na rocha e abrindo caminho entre os arbustos. Uma batida mais forte provocou um eco, como se fosse dada numa parede. Edmund prosseguiu batendo e raspando a rocha até encontrar uma espécie de reboco, evidentemente feito por mãos humanas. Edmund gritou de euforia. Havia alguma coisa diferente ali. Com o máximo de esforço, foi rompendo aquela abertura até encontrar algumas rochas sobrepostas e ligadas pelo mesmo reboco. Aquilo era obra de alguém, não tinha mais dúvidas. Já estava escuro quando finalmente conseguiu abrir um vão suficientemente grande para lhe dar passagem. Resolveu deixar o resto da exploração para o dia seguinte. Naquela noite, mal conseguiu dormir, pois estava muito excitado. A possibilidade de encontrar o duvidoso tesouro provocava-lhe sonoras gargalhadas. Mal clareou o dia e Edmund já estava na estreita passagem que imaginava conduzir para o interior do monte. Depois de afastar algumas pedras e limpar bem o buraco, descobriu que havia uma ampla galeria formada por uma gruta natural com vestígios de transformações feitas pelo homem em tempos remotos. Edmund correu de volta ao acampamento para pegar uma lanterna de sinalização e iluminar o interior daquela caverna. Logo descobriu uma escadaria cavada na rocha que levava para o fundo, onde havia um amplo salão. No fundo dele, uma porta mal disfarçada dava acesso possivelmente a outro aposento. Edmund demorou algum tempo para conseguir abrir a sólida porta e precisou quebrar um dos gonzos de ferro. Esgueirou-se pela estreita passagem que conseguiu abrir e iluminou o interior da peça. No fundo, sobre uma espécie de altar de pedra, havia um grande cofre de madeira com cantoneiras de ferro. Ninguém teria todo esse trabalho só para enterrar um livro de poemas, riu Edmund consigo mesmo. Se esse cofre contiver o que estou pensando, o meu caro Abade Faria pode ser considerado um santo e não um louco como era conhecido na prisão. Usando o rifle como alavanca, aplicou vários golpes no grande cadeado que fechava o cofre. Depois de algum tempo e muitos esforços, a fechadura se rompeu e o marinheiro Edmund Danté levantou a pesada tampa. Uma estranha calma tomou conta do seu espírito. O que viu era de enlouquecer qualquer mente mais frágil ou ambiciosa. Milhares de joias, pedras preciosas, pingentes, colares, coroas e broches, um manto de safiras, diamantes, pérolas e rubis cobrindo as joias, além de um lastro de lingotes de ouro que poderiam resgatar um rei. O valor de um tesouro como aquele escapava aos cálculos da mente mais imaginosa. Edmund nem sequer tocou naquele incomensurável tesouro. Ajoelhou-se, contrito, rezou uma prece agradecendo a Deus pela sua infinita misericórdia e pedindo pela alma do Abade Faria, seu caridoso amigo. Depois levantou-se e voltou para o acampamento, onde fez uma rápida refeição e deitou-se para dormir com a alma em paz.